Bem, o que a gente já viu, esse sermão de Jesus talvez seja uma das partes mais lidas e mais conhecidas de Jesus. É o sermão extremamente conhecido por todos nós. Só que, como eu havia dito na semana passada, o sermão do monte não é só o sermão do monte. Ele está e cabe dentro de um sermão maior que Jesus proferiu. O sermão do monte, na verdade, é uma porção, um pedaço, o início de algumas palavras que Jesus pronunciou no monte. E como eu disse, quero repetir, no finalzinho do capítulo 8 de Mateus, é quando Jesus, do capítulo 7, semana passada eu disse capítulo 8, me lembrei, é capítulo 7, no finalzinho, Jesus está encerrando o sermão e ele traz duas comparações interessantes que certamente cabe direitinho na sua consciência, em você, e da maneira pela qual você recebe o que vai ser dito e o que foi dito até então. Ele diz que depois que Jesus proferiu essas palavras, ele disse: se você ouvir o que ouviu com o ouvido atento e for urgente em colocar em prática estas palavras ditas, se você vivê-las, você será comparado a um homem que construiu uma casa sobre a rocha, e que vem tempestade, vem o vento forte, que sempre vem na vida de qualquer um, mas ela não vai se abalar, porque ela está sobre a rocha. Sobre as palavras que eu disse, do versículo 1 de Mateus 5 até agora. E depois ele diz: se você ouviu e só ouviu, e não fez da palavra dita e ouvida prática na vida, estas palavras ditas não servirão de nada, só servirão para você se enganar. Tiago diz: aquele que ouve e não pratica, engana a si mesmo. Então, se você ouve, está ouvindo e não está sendo urgente em praticar, você é comparado a uma pessoa que constrói uma bela casa e mansão sobre a areia movediça. E quando a tempestade vier, os ventos vierem, vier toda sorte de coisa que sempre vem na vida, a sua casa cairá. Jesus é assim, é aqui e aqui. Ouviu e praticou, está na bênção. Ouviu e não praticou, engana você mesmo, é perda de tempo. Então, por isso que é importante o que vai ser dito e o que sempre é dito aqui. O capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, que é o que nós vamos falar hoje, está dentro dessa palavra de Jesus. Primeiro, ele diz que a pessoa perseguida, será perseguida por algo. Ele diz que o cidadão do céu, ele diz que o bem-aventurado, que o feliz, aquele que pertence a Deus, aquele que segue e persegue Jesus, será perseguido por aqueles que seguem ao outro. É isso que ele está dizendo. Todo aquele que se propõe a seguir Jesus, saibam disso, será seguido. Todo aquele que persegue a prática das palavras ditas por Jesus será perseguido por um montante de outros alguém e quaisquer. Essa é a palavra de Jesus. E ele diz que essa perseguição não será apenas e tão somente pelo simples fato de você seguir a Cristo. A perseguição que se dará por duas coisas. Aqui ele diz por causa da justiça, mas a justiça pode ser entendida sob duas óticas. Muito claramente, a justiça social, a justiça moral. Quando se propõe ser correto, você é perseguido, você sabe muito bem disso, melhor do que eu. Quando no trabalho você quer chegar cedo e sair na hora certa, você sabe que é perseguido por aqueles que chegam tarde e saem cedo. Quando você quer fazer as coisas no caminho, você é perseguido por aqueles que pegam atalho. Quando você quer tudo nos conformes, você é perseguido pelos disformes em pessoa. É assim que acontece. E você sabe muito bem, quando você se propõe a não pisar na grama, você é chamado de todas e quaisquer frutas, de mamão, de banana, de melancia, porque está sendo muito mamão, muito banana, muito melancia, a ponto de respeitar uma simples placa e um capricho do dono, dos sócios do shopping center. E aí, se na cabeça vem todo tipo de argumentação, e grama é para ser pisada, e jogador pisa em grama e está lá, e patati patatá. Quando a gente se propõe a ser justo no trato com o outro, no trato com o irmão, com a esposa, com o filho, com o que quer que seja, quando a gente se propõe a ser um bom vizinho, quando a gente se propõe a ser amigo de Maria do Fiteiro, quando a gente quer ser amigo de João do Cabelo, quando a gente quer ser amigo de quem quer que seja, as pessoas ficam enciumadas porque você quer ser justo e quer estar de bem com todo mundo. Sob essa ótica, a justiça é dita aqui. A justiça daqueles que querem as coisas corretas. Se eu abrisse o microfone aqui, certamente vocês dariam exemplos e exemplos de ocasiões em que vocês quiseram ser corretos e levou o nome de qualquer fruta, como nós dizemos, de mamão, de leso, de lesma, do que quer que seja. Dessa justiça, Jesus fala. Então, quando um cristão, uma pessoa, se rende aos pés de Jesus e passa a viver no contexto da igreja de Jesus, e passa a absorver e aprender os princípios de Jesus, e passa a lidar com o dinheiro como o cristianismo propõe e diz que tem que ser, e passa a lidar com o sexo de uma maneira adequada como tem que ser, quando nós fazemos isso, sobre nós vem perseguição. Certamente, quando você disse que tinha entregue sua vida a Cristo, que agora estava comungando na comunhão da igreja, alguns disseram para você vários tipos de coisas que não vale nem a pena dizer sobre aqueles que seguem, que frequentam a religião. É sobre essa justiça que Jesus fala. Mas Jesus fala sobre uma outra justiça também, que está um pouco mais profunda, um pouco mais no pré-sal da vida. A justiça que é dita por Jesus é aquela justiça que recebemos de Cristo. Todos nós sabemos que sobre nós e em nós não habita mal algum, ou não habita bem algum. Vocês já estavam prontos para jogar pedra em mim. Em nós não habita bem algum. Paulo diz, olha, a garganta dele é sepulcro caiado, não há nenhum justo sequer, todos carecem da glória de Deus, suas mãos estão sujas de sangue, os pés caminham para o mal, os pensamentos se antecipam às ações e neles nós já pecamos, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces os pecados todos. Então, tudo isso acontece conosco e tudo isso fala da nossa impureza. Tudo isso fala da nossa inabilidade em sermos bons. Tudo isso. Já que nós não somos bons, já que não podemos ser justos diante de Deus, sobre nossos olhos então se abre a luz da justiça de Cristo, que em sendo homem cumpriu tudo que tinha que cumprir, ganhou, conquistou a salvação e agora nos dá de graça. Todas as obras de Jesus compõem a justiça de Jesus. Como eu não sou justo e recebo a justiça de Cristo, essa justiça me é dada de graça. Então, prestem bem atenção aqui. A justiça também sobre a qual é falada aqui é a chamada justiça passiva. Logicamente, o contrário de justiça ativa. Justiça ativa é aquela que nós produzimos, são as obras que nós obramos, são as coisas que nós coisificamos. É isso é que é o ativo, as coisas que você faz. Nessa atividade, dessa atividade, não sobe nada para Deus. A justiça passiva do outro lado é aquela justiça que nós não fazemos nada e que nós recebemos de graça de Deus. Para aqueles que são justos nesse sentido, nós temos um perseguidor ainda pior. Para aqueles que são justos diante de Deus, por causa da justiça graciosa de Cristo, quem persegue estes é nada mais, nada menos do que o diabo e seus anjos. Além da nossa própria consciência e além do senso comum. O que acontece? Quando nós recebemos a justiça de Cristo, nós passamos a desfrutar da justiça passiva. Então, pensa lá comigo. Tudo no mundo se contrapõe à ideia de que a salvação é pela graça. Tudo no mundo se contrapõe à ideia de que a justiça de Cristo me é dada de graça. Nada nessa vida você consegue de graça. Então tudo desta vida é contra a graça. Então, quando nos é ensinado ou ensinada a ideia do que a nossa salvação e justiça é dada de uma maneira passiva, é pela graça, tudo persegue isso. Em primeiro lugar, a nossa consciência nos persegue. Porque vira e mexe, nós vamos trazendo lá do íntimo da nossa pecaminosidade a ideia de que não pode ser tão bom assim, de que não pode ser tão de graça. Eu tenho que pagar por algo, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu não mereço o amor de Deus. Tem alguma coisa estranha nisso. Isso não vem de outro lugar, senão do pecado que ainda resta em nós. Prestem bem atenção nisso, isso é muito sério. A nossa consciência pecaminosa constantemente vai dizer que nós precisamos fazer mais alguma outra coisa, deixando de ser suficiente apenas o sacrifício de Cristo, passando a ser então dependente dessa outra coisa que eu fiz para a minha salvação. Ou Jesus é suficiente para lhe salvar e a salvação e justiça é passiva, ou você tem que ajudar Jesus, ou você tem que dar um empurrãozinho em Jesus, ou então Jesus cumpriu tudo que cumpriu, ganhou a salvação, colocou em potes de vidro, colocou na prateleira e disse ao homem: vá lá buscar se você quiser. A escolha é sua, você decide. A nossa consciência fala isso, mas não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que nós temos que fazer o que a terra faz para receber a chuva. Ela faz absolutamente nada, ela só espera e recebe que do céu caia a água sobre ela. Assim também devemos ser nós. Nós não devemos buscar fazer as coisas para agradar a Deus, para estar de bem com Deus. Você cortou com Deus, aí tem que estar de bem, tem que estar dízimo, tem que ir para a igreja, tem que fazer o bem, tem que ajudar os moléus, quem quer que seja, para que Deus olhe para mim diferente. Não existe. Isso é a nossa consciência que vira e mexe, fica na nossa cabeça, tentando tirar o lugar da justiça passiva e da suficiência da obra gloriosa, majestosa e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa luta que há dentro daqui, a consciência luta contra a graça. Há um outro adversário, um outro perseguidor da ideia da justiça, que é Satanás. Satanás, o diabo. O que acontece? O que a Bíblia diz? Que Deus perdoa o pecado, pega o pecado de todo mundo que ele perdoou e que aceitou a Cristo, coloca no mar do esquecimento. E alguém disse, coloca uma plaquinha colocando assim: proibido pescar. Ninguém mais vai poder ir nesse rio, pegar o pecadinho de quem quer que seja, trazê-lo de volta e fazer você pagar de volta. Jesus pagou tudo. Colossenses diz: a dívida foi riscada, cravada na cruz, acabou, não deve nada. Olha como essa ideia parece estranha quando a consciência está habituada a pensar no que verdadeiramente é estranho, que é a ideia da justiça ativa. Então, como o diabo utiliza de artimanhas para tentar roubar, perseguir a ideia de que nós somos salvos pela suficiente graça de Jesus? Quando um cristão comete um pecado, quando nós pecamos, e nós sempre pecamos, Jesus disse, é na cabeça, se olhou, já pecou, desejou, pecou. Quando nós pecamos, além da nossa consciência que nos acusa, o Espírito Santo nos leva ao trono da quietude e da contrição, para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, orarmos ao nosso Pai que está lá, pedimos perdão, confessarmos os nossos pecados e sairmos dali, e sair dali, cabeça erguida, com a consciência de que nós somos limpos, porque nós somos. É isso que o Espírito Santo faz quando nós pecamos. Do outro lado da moeda e da história está o Satanás, que quando nós pecamos, ele pega o pecado lá no mar do esquecimento, pesca ele especificamente com a isca que ele sabe que vai pegar aquele, e ele puxa e traz, e expõe diante dos nossos olhos e diz: você é pecador, você não merece a graça de Deus, você vai para o inferno, você pecou de novo, você não vai conseguir, você não vai deixar, suas mãos estão sujas, seus pés estão sujos, os seus olhos olharam e você pecou, sua cabeça pensou e você pecou. É isso que Satanás faz, e tudo isso vai lutando e perseguindo a justiça que nós temos na cabeça, de que a salvação é pela graça, não é por nada que eu fiz, por nenhum pecado que eu cometi, é pela graça de Jesus. Quem mantém isso não sou eu, quem mantém isso é Cristo. Então Satanás vai tentar trazer isso para colocar na nossa mente. Abram os olhos. Se o seu pecado exposto diante de você lhe leva ao trono da graça para confessar, o Espírito Santo foi seu transporte. Se o seu pecado diante de você leva você à estafa, à fadiga, à morte, ao suicídio, quem levou você não tem nada a ver com Deus. Foi o Satanás, o adversário, o diabinho que levou para lá. Então, contra essa justiça que habita os bem-aventurados, os felizes, contra essa justiça, nos perseguem vizinhos e amigos, mas nos perseguem o perseguidor e os seus anjos. É interessante que Jesus tenha dito, os apóstolos tenham dito, Paulo tenha dito, que ele nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. No reino das trevas, você peca e vai ter que pagar, e vai ter que ser colocado na sua consciência, e o adversário vai colocar diante de você, e isso vai pesar. No reino do amor, o pecado faz a gente perceber que nós somos dependentes de Deus. Nós estamos em um terreno escorregadio, sem sandália, e o que nos basta para cairmos é sermos deixados sob nosso próprio peso. Nós não caímos, não é porque eu li a Bíblia 3 vezes. Nós não caímos porque eu fui para o culto domingo. Nós não caímos porque escutamos o Malafeia na televisão. Por nada. Nós não caímos porque a graça de Deus não quer que você caia ali agora. Agora, nós caímos porque nós, como filhos que não queremos obedecer aos nossos pais, nós saímos, queremos sair de casa, nós queremos comer comida de porcos, lavagem. Aí Deus diz: vá, coma tudo, se lambuze de lavagem. Quando você perceber que isso não é para você, que você não nasceu para isso e que eu tenho o melhor para você, você vai voltar. E acontece que quando um pecador volta, Deus não joga na cara. Mas você foi um filho desobediente. Você pediu tudo que queria e eu lhe dei. Tirei do seu irmão para lhe dar. Como é que você faz uma coisa dessa, rapaz? Você foi trabalhar nesse negócio. Eu queria tanto você. Deixou sua mãe preocupada. A gente não dormia. Como é que você faz uma coisa dessa, rapaz? Tome vergonha na cara. Deus não faz isso. O camarada chega. Deus dá um abraço gostoso. Coloca um anel no dedo dele. E manda matar o cordeiro, que hoje tem festa, que o menino voltou. É assim no reino da graça. No reino do inimigo, dos adversários, é o seguinte: é colocado sobre você um jugo, é colocado uma tora de pau, lá quem morou no interior, uma tora de pau, os dois lados, cordões com balde d'água, para você buscar lá não sei onde, você trazendo sol quente de rachar. No reino do inimigo, você carrega esse peso o resto da sua vida. São os pecados que ele põe sobre você, diante dos seus olhos, e você vai caminhando cada vez mais sem poder carregar esse pecado. No reino de Deus, não. Ele diz: meu filho, aqui o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, todas as vossas cargas, todas as vossas preocupações. Meu filho, olha para o pardal do reino de Deus. O pardal não planta, mas tem comida, e você está aí comendo comida de porco. Meu filho, olhe para os lírios do campo. Isso não é pessoa, isso é coisa, meu filho. Eu trato também uma coisa. Não vou tratar uma pessoa melhor do que uma coisa. Você prefere estar dentre os porcos? Qualquer consciência que tenha um mínimo de consciência saberá que o caminho de lá é infinitamente menor, infinitamente pior do que o caminho do reino da graça de Deus. Ainda que desse lado haja perseguição, ainda que desse lado vai haver calúnia, como ele diz, vai haver injúria, como ele diz, ainda que desse lado você vai sofrer como os profetas, como ele diz, mas é o lado do reino de Deus, é o lado dos vencedores, é o lado daqueles que, uma vez sujas as roupas, é trocada pela roupa de Cristo. No reino de lá, é sujo, é fedorento, é tudo que não presta. E aí, é por isso que eu estranho o evangelho pregado nas nossas televisões. Porque o evangelho pregado nas nossas televisões é o evangelho, me parece, mais do lado de lá do que do lado de cá. Porque do lado de cá, olha aí o texto, versículo 11. É injúria, é perseguição, é mentira contra você. Vão dizer que você fez alguma coisa que você não fez. Vão dizer no trabalho que foi você que fez a besteira, mas que não foi você que fez. Vão puxar o seu tapete e entrar aqui desse lado aqui. Vão puxar seu tapete. Dentro da igreja vai ter gente que vai pisar no seu pé. Vai ter. É aqui, está todo mundo aqui. Todo mundo no hospital, todo mundo doente. É assim mesmo. Dá comida para todo mundo vai crescendo à semelhança de Jesus. Por isso que eu estranho o evangelho pregado na televisão, porque o evangelho pregado na televisão não é nada mais do que propaganda para a televisão. É alguém que se converte e não tem mais injúria, é alguém que se converte e não é mais perseguido, é alguém que se converte e não fica mais doente, é alguém que se converte e ganha um dente de ouro, é alguém que se converte e é cuspe santo, é alguém que se converte e é só roupa de marca, é alguém que se converte e é só carro do ano, é uma vez que se converte e é só casa de praia. Peraí, meu irmão, que história é essa? Se a gente vê, ele diz: vão perseguir você como perseguiram os profetas. Sabe como é que os profetas morreram? Eu vou ver rapidinho como os profetas e apóstolos, não esses que saem com dinheiro dentro da Bíblia para os países por aí, não esses apóstolos, apóstolo de verdade, de Deus. Quer saber como eles morreram? Eu vou dizer para você que reclama e diz: ah, minha vida, eu estou sendo perseguido, a minha vida é muito difícil, ai, que eu não tenho carne, eu só tenho ovo, ai, que eu não tenho macarrão, só tenho arroz, eu não tenho feijão, eu não tenho fava, tenho feijão, eu não tenho farinha, eu não tenho coca, tenho skin, eu não tenho kisuke, é garapa, eu não tenho cebola, é pimentão, eu não tenho camisa, é shortinho. Para você que reclama, do que acha que não tem. Eu vou dizer como viviam os apóstolos e o que é perseguição, o que é ser perseguido, injuriado, maltratado e levado o nome de tudo que você nunca levou e diz que é perseguido. Acontece que na igreja é assim, você pisa no pé do cara sem querer, que você erra também, aí fica tudinho feito um pavão. Ah, porque meu tese, eu vou sair dessa igreja. Sai, meu irmão! Ah! Ó, tem gente que é o seguinte, a gente cuida, a gente vai, a gente fala. Ah, mas a gente fala. A gente falou. Não, porque a igreja devia ser amarela. A gente pinta. Tem que ser azul. A gente faz. O ventilador. A gente faz. O microfone pega. A gente faz. E faz, e faz, e faz. O cabaiz. Aí o cara diz assim, eu vou sair. Toda vez eu vou sair da igreja. Aí você diz assim, saia, meu irmão. Aí sai, o pastor não gosta de mim. Ah, pastor não é pastor de Deus. Ah, que o pastor quer que os membros saiam. Meu irmão, você enche. Eu estava dizendo até na internet um dia desse, poxa, seria tão bom se a gente pudesse ser tão, se a gente pudesse ser verdadeiro de verdade. Verdadeiro de verdade. Porque às vezes a gente entra na igreja e a gente está mal, gente. Todo mundo fica mal qualquer dia. Ontem mesmo eu estava extremamente mal e Michele ligou para mim para eu ir dar uma palavra no casamento de Wallace, no negócio de Wallace. E eu disse, eu vou, mas eu vou falar do que eu estou sentindo. E falei, fala a verdade. Saí de lá expulso por eles. Mas eu fui falar. Não. Nós havíamos tido um desentendimento, eu e Aninha. Mesmo assim a gente foi falar. Mas se nós pudéssemos ser verdadeiros, eu acho que muitos pastores e irmãos por aqui iam dizer, meu irmão, você é chato. Você reclama de prato cheio. Você está reclamando, meu filho. Tá bom, deixa eu dizer para você aqui. André. Conhece André? Eu tenho duas informações sobre André. Eu vou falar sobre os apóstolos aqui, como eles morreram, para você dizer se sua vida está difícil, querido. Vou começar por Pedro. Pedro, nome, pedra, rocha. Foi o homem que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a igreja. Pedro, aquele mesmo forte e que negou, mas forte. Um dos apóstolos, um dos pilares do cristianismo. Sabe como é que morreu Pedrinho? Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Você está sendo perseguido? Iam crucificar ele por causa do nome de Cristo. E ele disse, só um pedido, por favor, aos carrascos. Não me crucifica como o meu Senhor. Quero ser crucificado de cabeça para baixo. Foi. Tiago, filho de Zebedeu, e Salomé, pescador, natural de Betsaida, morreu à espada por Herodes. Por ordem de Herodes Agripa I, primeiro, no ano de 44 d.C. Espada. André, como eu havia dito, filho de Jonas, irmão de Pedro, pescador, natural também de Betsaida, discípulo de João Batista, morreu na Acaia, foi crucificado em um madeiro em forma de X, perna aberta, braços abertos. André, você está sendo perseguido? Cara, João, nome quer dizer favor, dádiva, favor de Deus, filho de Zebedeu e Salomé também, era irmão de Tiago, o maior, pescador. Trabalhou em Jerusalém, em Éfeso, na Ásia Menor. Foi lá na Ásia que terminou seu ministério. Antes de morrer, foi lançado numa cadeira de azeite fervente, sentar em óleo quente, feito uma coxinha. Você imagina? Você é perseguido, o negócio está difícil para você, porque não tem um variar para ir trabalhar. Eu estou sendo perseguido pela MTU. Felipe, Grande Recife, eu estou atrasadíssimo. Felipe, Eusébio, um historiador, nos diz que viveu como um dos brilhantes fachos de luz espiritual na Ásia Menor. Antes de morrer, passou algum tempo na Frígia, sendo sepultado, segundo a tradição, em Hierápolis, desconhecendo-se os motivos da sua morte. Mas provavelmente Filipe, que o nome significa amante de cavalos, alguma coisa assim, morreu também por causa do evangelho. Tomé, lembra de Tomé? Tem que tocar, chamado Dídimo, foi torturado aos poucos por causa do evangelho. Tiago, que nós lemos o texto aqui, ele disse o quê? Pia lá, lembro. Bem-aventurados sois quando passares por provação. Fique alegre por isso, quando vocês passarem por provação. Tiago, filho de Alfeu e Maria, solicitado para resolver a questão, patati patatá, eu marquei aqui, meu piloto. Ele, conforme a tradição, como Pedro, foi crucificado. Assim que a turma morria. Judas Tadeu, martirizado na Pérsia. Simão, crucificado. Judas Iscariotes, Iscariotes seu sobrenome, homem de Queriote, filho de Simão Iscariotes, deixou Satanás entrar nele, vendeu Jesus por 30 moedas de prata e talvez quisesse mais, era o filho da perdição, segundo Atos 17, 12. Seu ato o levou ao suicídio, maneira da sua morte descrita. E patati patatá, e derramada todas as suas entranhas, ele não deveria estar aqui, ele não morreu pelos motivos corretos. Enfim, Inácio de Antioquia, já homens que vieram após os apóstolos, morreram sob feras, chegava Nero e patrocinava naqueles teatros romanos, um grande banquete, festa, todo mundo na arquibancada, como se fosse dia de jogo de clássico pernambucano, e ele soltava os leões, e os leões ficavam lá dentro, famintos, e um a um ele ia soltando o cristão lá para dentro, para brincar com os leões, um a um, e era cristão sendo mordido no braço, na perna, no corpo, na cabeça, e Nero e os amantes daquilo, sorrindo, sorridentes, porque crentes estavam de que estavam fazendo um bem para a sociedade. Policarpo, que é um seguidor de João, do apóstolo João, muito velhinho, 80 anos. Pegaram o homem, pediram que ele negasse a Jesus. E ele disse: rapaz, faz 80 anos. Policarpo, 80 anos diante daqueles cabas. 80 anos. Que eu sigo a esse Jesus e ele nunca me fez mal, por que eu vou negar o nome dele? Por causa disso, fogueira, morreu queimado. Isso é perseguição. Isso é perseguição. Pior apenas, ou pior somente, a perseguição que degladia contra a justiça passiva, sua consciência e Satanás. Mas Jesus diz assim, gente, para terminar: regozijai-vos. Está sendo perseguido? Regozijai-vos. Está sendo caluniado por causa da justiça, não é porque fez nada de errado, não. Está sendo perseguido, injuriado, estão mentindo contra você por causa da justiça, exultai. Isso é um indício de que você é da justiça de Jesus. Não isso isoladamente, mas isso no conjunto de coisas. E aí Jesus disse: exultai, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão aqui Neco, como nós dizíamos. Neco, candidato de Carlinhos. Neco, galardão aqui não, lá. Ele disse: exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Nos deixando a entender que aqui na terra não tem mansão garantida, não. Não tem sombra e água fresca garantida, não. Garantido lá. Aqui, perseguição, aflição, o que vier, virá, em nome de Jesus, passarei. Fome, não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter com que me cobrir. Paulo disse: tudo isso eu posso tudo isso, naquele que me fortalece. Então, se os nossos olhos estiverem não aqui, não no sangue que vai correr, mas estiverem no alto, na glória, na coroa que está reservada para nós, nós passaremos por aqui. Nós estamos peregrinando, gente. Está peregrinando. Tem gente aí, os mais experientes, estão 40, gente com 50, 60. A vida passou depressa. Valeu a pena. Espera mais um pouquinho. Espera, vive, vive, vive. Quando Jesus chamar, você vai para o céu e estará guardada para você uma coroa. Estará guardado para você o conhecimento de coisas antes não conhecidas. Estará guardado para você um espelho, não como espelho embaçado, onde não se vê muita coisa, mas um espelho que se vê completamente, que vê tudo. Estará reservado para você não amigos e parentes que perseguem por trás. Estará reservado para você amigos e parentes que juntos com você glorificarão a Deus. Estará esperando por você, não a casa aqui, o carro ali. Estará esperando por você, ouro nas esquinas de lá. Estará esperando por você, não um bairro melhor, um país melhor, um mundo melhor. Aquele romantismo de que o mundo será aquilo que deveria ser. Não, será lá, na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, tudo acontecendo como tem que acontecer. Aqui, fruta nasce raquítica. Lá, cacho de uva, 10 homens não carrega. É isso. Essa é a recompensa. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Grande é o vosso galardão no céu. E algumas pessoas entendem galardão como alguma coisa que vai crescendo à medida que você vai fazendo. Como se a salvação fosse de graça, mas o galardão fosse pelas obras. Alguns entendem que o galardão cresce, cresce, cresce, cresce, cresce. Quando eu chegar lá, Bruno vai olhar para o meu e vai ter inveja. Que céu é esse? Que percepção perfeita das relações sociais são essas, onde eu me vejo menor do que o outro? Galardão não é outra coisa senão aquilo que já foi feito, está preparado e guardando cada um de nós. Quer saber o meu? Não sabe. Quero saber o seu? Não sei. Eu sei que o meu está lá. Eu sei que eu terei. Eu sei que eu estarei onde ele disse que eu estaria. Agora o do outro eu não sei, não quero saber. Não tenho raiva de quem sabe, que é o outro. É isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que ele disse que estava preparando lá em João, eu estou preparando o lugar. Tudo isso é o galardão. A coroa que está preparada, tudo isso é o galardão. O conhecimento mais profundo de Jesus, isso já é meu galardão. O poder caminhar e conversar e estar, e na virada da tarde, como Adão fazia com Deus, fazer isso com Jesus, já é o meu galardão. A falta de feridas e dor e doenças e luto já é meu galardão. Os meus dentes que não rangerão a não ser pela comida que nunca acaba já é meu galardão. Os meus olhos que não choram, que se chorar, chorará pela alegria indizível que lá haverá, já é o meu galardão. Eu viver junto com as pessoas que eu sempre amei e que amam a Jesus acima de tudo, já é o meu galardão. Estar lá já é meu galardão. Ter a certeza de que eu estarei lá já é desfrutar hoje do meu galardão. É isso. Isso já está guardando lá. Para todos aqueles que são felizes, mesmo quando são perseguidos, mesmo quando são maltratados, mesmo quando são injuriados. E o modelo disso, o padrão disso é o próprio Jesus. Ninguém foi mais perseguido do que ele. No entanto, ele era o homem mais feliz que aqui pisou. Ninguém foi mais maltratado do que ele, e ele foi a pessoa que mais amou nessa vida. Ninguém foi mais injuriado do que ele, e ele foi a pessoa que mais ajudou nesta vida. Ninguém teve tão pouco e foi tanto como ele, e ainda assim viveu como ele. Jesus de Nazaré, que quando nasce, já é perseguido, nós vimos no sermão, nos sermões iniciais de Mateus, já quando nasce, Herodes manda matar tudo quanto é criança. E a criança ainda sem saber o que é, fica viajando em cima de um camelo, para cima e para baixo, vai para Belém, volta para cá, é José, no colo de José, colo de Maria, e não sabia, e Herodes já queria acabar com a vida dele. Jesus de criança já foi perseguido. Quando ele cresce, 12 anos, está no templo, as pessoas começam a questionar aquele menino que estava ali, 12 anos ensinando aos mestres da lei, e já começa a inveja e injúria. Quando ele opera os milagres, a turma vem e diz que ele opera no nome de Beelzebu. Jesus opera um milagre, restaura a mulher, 12 anos hemorrágica, o outro lá se cortando com caco de telha no cemitério, endemoniado, fazia anos. O outro cego, o outro mudo, o outro sem andar. Quando Jesus opera o que operou, aí chegam e mentem e dizem que ele operava no nome do diabo. Minha nossa! Quando Jesus entra na casa de um pecador para comer e beber, mas para falar dele para o pecador e sai, logo estão à volta os religiosos da igreja dizendo que ele é bebarrão e comilão. Não é isso que diz o Evangelho? Quando Jesus vai à cruz, chega um do lado dele, diz: ah, você não disse que era Senhor? Sai daí. O cabra não pode nem morrer sossegado. Não pode. E quando ele está lá, quase morrendo lá, respirando, suspirando, os últimos ares que ainda havia em seu pulmão e coração, as últimas batidas, já se alentando, chegam e passam, digam: ai, ai, o cara, ai, falando de Jesus. Quando a turma não deixa nem ele morrer em paz, o Salvador do mundo, quando ele estava quase lá, e quando ele chegou lá, para ter certeza que ele foi para lá, enfia uma lança no lado dele. Nem morto o camarada tem paz. Quando ele foi dormir durante 3 dias na sepultura, colocaram 2 guardas do tamanho de Léo. Pá! Com uma pedra de toneladas. Não está morto? Deixa lá. Não está morto? Para que toneladas? Ah, porque as pessoas iam vir roubar. Quando ele ressuscita, até o pano que o cobriu serviu de disputa. Quando ele ressuscita, entra na casa, tudo porta fechada, janela fechada, ele entra pelas paredes, diante dos seus discípulos que ele amava, queria ver primeiro eles. Quando chega lá, o camarada diz, os camaradas dizem que não é ele. Ainda chega onça dizendo para o esperto: só é se deixar eu tocar para ver se é. Peraí. Quando ele volta e ele vê 2 amigos dele, discípulos, chorando, andando, muito triste no caminho de Emaús, ele chega perto, abraça e vai caminhando, caminhando. Os caras não reconhecem ele. E ele anda, vai até o fim da avenida, chega na casa, senta, todo mundo sentado. Quando ele parte o pão, porque para comer a gente presta atenção. Aí prestaram atenção que as mãos de quem partia o pão eram as mesmas mãos de quem partia o pão da ceia. E dizem: é o homem. É o homem. Por isso que a gente estava no caminho, ele conversava e o nosso coração ardia. É ele. E quando ele foi embora, depois de ter sido, depois de ressuscitar, passou esse tempo aqui, quando ele está subindo aos céus, os discípulos, se pudessem, se fossem ciclopes, ou tivessem alguma coisa que os seus olhos deles saíssem para agarrar Jesus, eles agarrariam. Porque Jesus estava sendo assunto aos céus e os discípulos atônitos olhando para ele. Como se dizendo, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E aí ele vai embora, os discípulos assim, parados. Teve que Jesus mandar um anjo. Oh, meu amigo, Jesus foi embora, ele foi, vai voltar. Calma aí, vai lá, vai para casa. Vá para uma casa lá que vai descer sobre vós, o Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, papapá. Jesus é homem de dores. E foi por causa das dores que nós fomos curados. Por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Por causa da sua cruz, da sua morte lá, nós temos vida hoje. Então, não havendo mais nada a dizer em mim, porque o texto fala muito mais do que eu possa dizer, eu queria convidá-los a orar então nesse momento. Fecharmos nossos olhos, fazermos uma reflexão. Primeiro, se eu sou feliz e bem-aventurado em Cristo. Segundo, se eu tenho procurado a justiça social, moral, mas também se eu tenho lutado para manter viva dentro de minha cabeça a consciência de que a justificação é passiva, de que a justiça de Deus é de graça, de que o amor dele é obstinado, é desesperado por mim, de que o amor dele é maior do que eu posso imaginar. Me ore também, perguntando se realmente sua vida é difícil, se realmente está faltando alguma coisa na sua vida. Às vezes pessoas que têm emprego, têm família, têm amigos, têm igreja, têm tudo, mas não enxergam palma à frente do nariz. Enxergam sempre o seu umbigo e o vê sempre nu, desvestido, e se faz refém do capitalismo, da compra, da busca por ter e ter e ter e ter. E depois ore a Jesus, pedindo que ele faça de você terra, e que ele seja a chuva, e que você, sem fazer nada agora e hoje, receba do céu a graça que vem dele, o amor que vem dele, o perdão que provém dele, o jugo suave que vem dele, a água viva que é ele, o pão da vida que é ele, a luz do mundo que é ele. Ele mesmo que é o Deus único e verdadeiro, que ele caia sobre você, que o amor de Deus caiba em você, que você se sinta agora morada, casa do Santo Espírito de Deus, e que na sua cabeça resida apenas a consciência da justiça passiva, de que você foi salvo pela fé, de que você é amado, de que você nunca será lançado fora, de que você está protegido pela mão de Deus, de que 1.000 vão cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será abalado, de que você é como o monte de Jerusalém, que sobre os montes há toda sorte de fortaleza e proteção, e que não se abala, assim é você. De que você pode olhar para o monte e perguntar, de onde me virá o socorro? E a resposta vir imediatamente: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meus irmãos, não lhes falta nada. se você já tem a Jesus. Não lhe falta motivo para ser feliz, se você já tem a felicidade em pessoa. O desafio é para que você se renda à cruz de Jesus, ao amor de Deus.